bottle. Tipo flaco, tipo flaco. Não cigarro, só trago. Tipo chapo, tipo chapo. Nego bonito, sorriso mó caro. Bota essas miras dentro do Camaro. Lá no hotel fumando hashish. Saco uma zica, logo me ligaram. Pra fudir eu tenho que ter no cenário. Pega a visão pra eu chupar na pica. Dá um chefinho pulando na track. Logo mais pra ela pula na pica. Muito bandido, tráfico, tráfico. Muita maconha rolando adoitado. Se não te ganho, nós é o primeiro. Se mosca vai fica pecado. Ei, cê tá vermelho, vai bota no foda. Tava na leste, colhendo pra sul. Tava na leste, colhendo pra sul. Chama ela, tem massa bala, ela joga no dick. Essa pivada, mulher pelada, sem arma no clique. Me mama, essas putas danadas. Se joga, bad bitch. Se igual safada, yeah. Safada, bitch. Ei, bandida, safada, safada, puxa minha pé. Com esse doce eu vejo Shen. Lão, mano, eu não tô bem. Pulamos no DDD, peço whiskão no app. É dedada no MD, essa puta na bala pra querer meter, yeah. Só quero só fazer meu jean, meu tempo tá pouco pra querer me encher. Se acaba, nós chama mãe. Fuck police, tá longe do pai. Essa menina tá morrendo, yeah. Ela que quis arruma com o pai. O meu time com Louie na blusa, nós dorme de kit da Puma, ei. Meu mano tá na X-State, peça na cinta com o Bombay, ei. SB subindo o podio, perdendo mais naquele seu dia. Fala mais baixa no adio, talvez essa capa fica jogada mais baixo. Riding my Glock com my Tulio, coração cheio de ódio. Vai se não quebra o código. Cari, bastão. Na gaveta, camisis. 17 quilos, vivi. Tô de cara, coia, vendi. O pacote, eu levei. Gang bang, quer fuder com o crew. FN na mira, pum. Cars não é babe, bitch, peço babe. Gang, GK, 30 rounds, na mão grave. A drink debaixo da jack, fiz molhado, eu penso nessa. Party stage, eu faço de cash. Fique no brilho do BB Simon. Deixa as putas vir no moonwalk. Elas não param, não param, eu saio. Skirt, tô no drop. Várias tatu, moleque, mó shot. Ok, swerve, quer surfar na wave. Bird, crescer tá na mente. Curve, minha visão tá além. Cars não é babe, bitch, peço babe. Gang, GAK, 30 rounds na mão clear. Leão presente da Chris Dior. Vivo com cash, vestindo design. Fundo da festa onde minha nine. Deixa ela com a perna bam, pussy molhado igual Brum. Tem só 19, ela é santa. Se envolve com a tropa de Zanda. É os moleque de Sampa. Enquanto eles dormem, nós trampa. Versace tem Ralph na cama. Na saque com os mano de cana. O copo tá sujo de lama. Garrafa lotada até a tampa. O fundo com o Sprite é só planta. Seu bolso tem raça, ela bamba. Esse nigga quer um drama. Minha fama, ela ama. O carro, essa puta me manda. Espera, nós chega na cama. Braço cruzado com um cara de mal. Fumando a puta, chupando meu pau. Tô nervosão, sério, não vai dar certo. Tô nessa brisa muito louco de sal. Vou falar baixo, vocês, moleque. Sou o primeiro, nem é dessa track. Já te falei, tem vários fuzil, né? Pode escolher na mão, no pé. Se levar um, só espera, vem outro. Nova gestão, eu que tô no morro. Vai ver de neve, rico, muito dinho. Nessa piranha, nem faço esforço. Pussy tamo gostosa, McDonald's. Pussy tamo olhada, Mike Brown. E os vidros de lei, lei, lei, lei. E o maco quem no jin, jin, jin, jin. Espera a hornete. Hoje elas ficam fazendo sim, sim, sim. É de pão, nós contra o jin, jin, jin, jin. Pussy tá gostosa, Mike Donald. Vidro de lei, lei, lei. Pussy tá molhada, Mike Brahma. Quem no jin, jin, jin, jin. Pussy tá gostosa, Mike Donald. Pussy tá molhada, Mike Brahma.